Pra você guardei o amor que nunca sou me dá. O amor que te vive sem me deixar. Senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar. O amor que vive em mim, vem visitar. Sorrindo em color e solar, vem esquentar e permitir. Em acolher o que ele tem e traz, em entender o que ele diz no giz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios que o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei sem ter porquê, nem por razão ou pois outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito. Pra você guardei o amor que aprendi vendo os meus pais, o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre feliz seu cheiro, o ar na cor do arco-íris, risca o levitar. Vou nascer de novo, lápis é difícil ter ele ponte, desenhar no seu vazio. Meus lábios beijam um signo feito um sino, trilha infância, terço beijo do seu lar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter. Se o coração bater forte a ver, no fogo o gelo vai queimar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer.